1459, na escuta, cópia. Para a cópia do 1459. 1459, Ilhéus, aprovado nível 140, via Whisky 33, decola da 10, curva direita, saída Coral, Uno Bravo, aciona 5076, controle Salvador, 120, decimal 8. 140, Ilhéus, autorizado no Whisky 33, decola da Coral, Uno Bravo, da 10, curva direita, 5076, no transporte, 108, controle a bordo, azul 49, 59. Correto, azul 4959, pátio 3, chame pronto. Olá. Obrigado. Do 2774, decola os 34, chama o controle 120 decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, bom trabalho, senhor. Até a volta. Aerotaxi, PNFS, 224, direita via Indy Alpha, reporta com aceleradão no zero ponto, altímetro no zero, no 5, Xanamé 224. Federal 9973 com 02 a bordo, 4 horas e 35 alterna Guarulhos. 9973, táxi via pátio 3, após pátio principal Índia, até o ponto esperador no 0, reporte ponto esperador no 0, pronto, altímetro no 0, no 5. Pátio 3, pátio principal Índia, reportará lá, o ajuste no 0, no 5, 9973. Federal 6. Confirmar para o senhor, é o 05 ou 062? 62, essa 3178. E o 5972 no pátio 3 vai coordenar com a equipe do solo, após a passagem à cauda do Boeing da Sideral, após o tráfego em coordenação está livre iniciar e chame táxi em Rio 5972. Da 10, pronto, o Sinai 224. Sinai 224, autorizado, linha decolar, pistão no zero, vento 160 graus, com 09 nós. Ali Federal 9973, quanto espera no acesso? Bom, 9973, Mateus, quanto espera? É Mateus, 9973. Socorro, Rio Salvador, boa noite, Papa Tango, isso é a Tango. Tango, boa noite, altímetro no 0, no 5, o vento para cheque no 6, 0 graus com 0,8 nós. Vai prosseguir pouso no 0, no 7. Vai pousar na 1 no 0, isso é a Tango. Gente, boa Tango, isso é a Tango, o vento 1 no 5, 0 graus com 0,8 nós. Pouso autorizado, pista 1 no 0. Pouso autorizado, pista no 0, isso é a Tango. 6224, decolos 39, controle 120, decimal 8, então bom voo, boa noite. 208, obrigado, senhor. Bom serviço. Rio 5972, aprovado destaque, via Pátio 3, Pátio Principal, segunda direita após via Indy Alpha até o ponto de espera da 1 no 0, o altímetro no 0, no 5, reporte pronto no ponto de espera. Taxi via Índia. Federal 9973, agilize manobras para decolagem. Afirma, 9973. Cuidado, alinhar e manter, pista 1 no 0, Federal 9973. Alinhar e manter 1 no 0, 9973. Oi, Salvador, boa noite, passageiro 2224, estabilizada a missão. Boa noite, passageiro 224, que tem aproximação, guardando pista livre, informa o Boeing 737 da Federal, ingressando para decolagem. Gente. Tango, isso é a Tango no Solos 42, à direita, na Delta, na minha escuta. Após prossiga via Alfa e recorte antes da Juliette para o cruzamento do pátio principal. Direita, Delta, após via Alfa, reportar para o cruzamento do pátio principal, isso é a Tango na sexta. É o 9973, vento 160 graus com 0,5 nós, autorizado a decolar, pista no 0. Autorizado a decolar no 09973. Boa noite, Rio 5972, mantenha a posição. 13 22 24, o vento 1,50 graus, com 08 nós, pois autorizado, pistão no zero. Autorizado, pistão no zero, passageiro 2224. Liberal 9973, decolos 44, controle Salvador, 120, decimal 8, bom vem, boa noite. 2089973, obrigado, boa noite. Cruzamento do Pátio, Serra Tango autorizado, Juliette, cruzamento do Pátio Principal, após Lima, Mike, Quebec, reporte já na Quebec para o cruzamento 97. Juliette, Pátio Principal, Lima, Mike, Quebec, reporte já na Quebec para o cruzamento. Agilizando, risco 972 autorizado, alinhar e manter, pista no zero. D224 no solo 46, à direita na minha escuta. Prossiga após via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita na sua escuta, prossiga pela Alfa, antes da Juliette. D224. Pressionamento, risco 974, impacto. Impacto, impacto. Risco 972, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 150 graus com 08 nós. Oi, eu chamei a 2212, visual, pistão no zero. Mexendo na 2212, altímetro no 0, no 5, porque na aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. Tá autorizado à esquerda via Quebec, após cruzamento da 17, via Papá até o 45, livre frequência, boa noite. Chanel 6212, vento 160 graus com 08 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado no zero, 6212. Série 2224, à esquerda Juliette, remota 12, parte principal. Juliette, esquerda, remota 12, passarei do... 15972, decolos 48, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 108, boa. Miami a 212 no solo aos 49, libere direita na minha escuta. Prossigo via Alfa e Kilo, parte 3, remota 4, Romeu. Atento a 1727 da Rio em Santa. Afirmativo. Táxi na sua escuta, Alfa e Kilo, parte 3, remota 4, Romeu, 6212. Rio 5974, autorizado táxi via parte 3, parte 1 no Índia, no ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem, o ajuste no 0 no 5. Parte 3, 5974, faça um cheque no rádio, muito chiado ao fundo. Como recebe agora? Clareza 3, intensidade 5. E agora? Alto claro. Obrigado. Oi, Salvador, boa noite, Uno 354, Manilha para o Estado. Uno 354, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento 160 graus, 07 nós. Sem livre o pouso, Uno 354. Rio 5974. Tente manter o ponto de espera, Rio 5974. Pra manter. Rio 5974, após o tráfego na final, o tráfego poderia alinhar, tem condição de decolar de imediato. Afirmo, Rio 5974, após a passagem no Boeing da Gol na curta, autorizado a alinhar e manter cabeceirão no zero. Alinhe e mantenha após o tráfego, obrigado, 5974. Torre Azul 499 do parte 3 para o pushback, né? Azul 4959, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 4959. Salvador, approach Golf 02 for heavy on stand 11, we are fully ready, requesting startup and push. Salvador Golf 024, startup and pushback approved, come back right for taxi. Startup and push approved, calling for a taxi, approach Golf 024. Uno 354 no solo 54, libere a direita na minha escuta, prossiga táxi via Alfa, reporte para ingressar, táxi Juliette. Ok, direita Alfa e adiante da Juliette. 354. Rio 5974, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a decolagem, cabeceira 10, 5974. Oi, Salvador, boa noite, o Azul 2534, final de 7 milhas, na sua escolha. Azul 2534, boa noite, tráfego já avistado, Boeing 727 da Rio iniciou rolagem, pistão no zero, aguarde pista livre. 2534. Rio 5974, decolado 56, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Azul. Azul 4959, acionado com 69, a bordo 69. 2 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador, vale de destaque. O Azul 2534, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 05 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, Azul 2534. Azul 4959, autorizado TAC, até a saída do pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Até o pátio, saída do pátio 3, reportar para ingresso no pátio 1, no 4959. Na Alfa da Juliette, Gono 354. Juliette, Gono 354, ingresso Juliette, portão 04. Ok, tem livre para o 04, Gono 354. Aponte que eu fico pro fogo, enquanto tem que o Azul 4959, de passagem 737 da Gol, que ingressa Juliette, portão 04, após prossiga parte 1 no Índia, reporte pronto no ponto de espera. O ajuste no 095, Azul 4959. Se passagem ao Gol, depois a parte 1 no Índia, reportar a ponto 0, 4959. Portugal 024, text approved via May 8th, taxiway India. Hold point runway 10, come back right for takeoff, secure 1015. Main apron, India, holding point, runway 10, turn H 101, flyover Portugal 024, call you for the takeoff. Azul 2534 no solo 59, libere a direita, na minha escuta, prossiga via Alfa, reporte para ingresso, taxiway Juliette. Direita Alfa, vai reportar a Juliette, Azul 2534. Azul 4959 se aproximando do ponto de espera do 10, pronto. Sim, a gente mantém um ponto de espera, Azul 4959. manterá a qualidade do site. Boa noite, voo 723, estabilizado na LS. Voo 1723, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 170 graus, meia dúzia de nós. Teve pouso no zero, voo 2534, prossegue Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3234. Já aprovado, número 1 para cópia. Prepare a subida Momo, transição Froti, aguardando. Dan 4738. Vai aguardar Momo Froti. Azul 4959, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1 a 0. Alinhar e manter 1 a 0, passado. No 723, no solo ao 03, libere a direita, na minha escuta, prossiga táxi via Alfa Juliette, remota 13 do Pátio 1. Alfa Juliette, remota 13 do Pátio 1. Azul 4959, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 160 graus, 079. Decolagem no zero, azul 2, 4959. Portugal 024, clear lineup and maintain, runway 10. Cancel lineup and wait, 4959, decolado 05, chame o controle 120, decimal 8, tenha um bom voo. 208, azul 4959, obrigado e boa noite. Portugal 024, cleared for takeoff, runway 10, the wind is 160 degrees, 07 knots. Take off 10, Portugal 024. Portugal 024, airborne at 08, canal Salvador Departure 120.80, have a nice trip. Portugal 024, airborne at 08, Salvador Departure 120.80. 4738, copia? Copia. Autorizado Fortaleza, nível 370, via rota Zulu 119, até Bangu, após DCT Abuco, após conforme rota. O nível 370. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição Froti. Controle Salvador 120 decimal 8, transponder 5116. Este autorizado Fortaleza, 370, decolando no zero, curva à esquerda, Momo Froti, transulo no ar até Bangu, após Abuco, descendo Fortaleza. Vai tomar 5116, 1208, alcance 4738. Correto, portão 612, chame pronto para pushback sonar, portão 4738. Vamos lá, 612, 4738. Oi, Salvador, uma boa noite, passarei 2228, passarei 2228, pronto, copy, ao nível 180. Pronto, copy. Autorizado Vitória da Conquista, via rota conforme plano de voo, nível 180. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor 1, após Elefa. Após Elefa, voa DCT Opilor e após Opilor, DCT Vitor Charlie Oscar. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5122, passaredo 2228. Autorizado nível 180 para a vitória da conquista, decola 190 direita, Arbor 1, Elefo, Flores, direto conquista, 1208 controle, 5128 transporte. Cotejamento correto, na remota 12, chame pronto para pushback acionar, passaria do 2228. Beleza, velho? O Chiru? Beleza, tranquilo? Valeu, bom voo aí. Valeu. Estacionamento, TAN 4738. Autorizado, portão 612, chame pronto para o táxi, TAN 4738. Chama lá, 4338. Olimpo 06, tráfego já avistado, o ajuste 1-0 no 5, vento 1-60 graus, 08 nós, autorizado pouso, pistão no 0. Autorizado pouso, pistão no 0, por limpo 0-6. Passarendo 2222, pushback acionamento. É autorizado, sendo pronto para o táxi. Passarendo 2228. Chamada táxi 2228. Olimpo 06 no solo aos 19, libere a direita, na minha escuta. Prossiga o táxi via Alfa e reporte na Delta para o cruzamento da 10. Olimpo 06. Oi, Salvador, boa noite, tá 3152. Tá 3152, boa noite, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ah, aguarde 3152. Aerotáxi, Super 4038, 3 horas 18, com 1-42 a bordo. Bom, veículo 06, autorizado o cruzamento de imediato, pistão no 028. Autorizado o cruzamento imediato, pistão no 028, para o veículo 06. OTAN 4738, autorizado TAX, parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste no 0 no 5. Parte Índia, quando o ponto sair da 10, reportará 4738 TAX. O Passarel 2228, pronto TAX, 44, 5 horas e 10, Salvador. Autorizado TAX, parte 1 no Índia, retaguarda do R2 da TAM, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem. O ajuste no 0 no 5, Passaredo 2228. 2015, segue o campo, reportará pronto, Passaredo 2228. Gente, frequência livre no corte, Olimpo 06. Tan 3152, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Nível pouso, Tan 3152, pista 10. Visual para R2 da companhia curta, final do 10, azul, quais são? Tan 4738? Positivo. Após a passagem do R2 da companhia, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10, Tan 4738. Após a R2 na final, ali manter 10, Tan 4738. Tan 3152 no solo aos 26, libere a direita na minha escuta. Prossiga o táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, na sua escuta, 3152, foi frente a nós. 4732, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 160 graus, 07 nós. Está iniciando 04732. Passareio 2228, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. TAM 4738, decolado 228, chame controle 120, decimal 8, tenha um bom voo. Certo, vai chamar 108, bom trabalho. Salvador, Passaredo 2222. Passaredo 2222, tráfego já avistado, continue a aproximação, ATR da companhia prestes a iniciar a rolagem na 10, aguarde pista livre. 2222. Passaredo 2228, autorizado a decolagem pista 10, vento 160 graus, 07 nós. Iniciando 2228. Passaredo 2228, decolado aos 30, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, boa. Passaredo 2222, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 07 nós. 2222, autorizado pouso, 10. Salvador, boa noite, Oceano 6074, estabilizado. Oceano 6074, continue a aproximação, tráfego já avistado, aguarde pista livre. Guardando, 6074. Passaredo 2222 no solo aos 33, libere a direita na minha escuta. Prossiga táxi Alfa e Kilo, pátio 3, remota 3, Romeu. Alfa, Kilo, pátio 3, remota 3, Romeu, 2222. Ocean 6074, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 07 nós. Sente livre pouso, Ocean 6074.